Começa agora na Antena Web, Antena Radical. A seguir, não perca mais uma edição de Nós e o Mundo. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical. Olá, bem-vindos ao terceiro programa deste Antena Radical, o desporto aqui online, o bodyboard e surf. Neste caso, e neste terceiro programa, vamos falar aqui um pouco de notícias sobre bodyboard nacionais e internacionais. Relativamente aos últimos programas, portanto, vimos no primeiro programa, falámos com o Bodyboard Mania e o seu representante João Brazão, portanto, um site completamente dedicado ao bodyboard, também um negócio inovador online lançado ou iniciado o ano passado. E falámos depois no segundo programa com André Leite, um atleta com muitos anos de desporto, que nos falou, portanto, sobre algumas curiosidades e um pouco sobre a sua opinião do desporto em geral. A nível internacional, vamos então ao site do IBA World Tour, em ibaworldtour.com. Portanto, a IBA colocou já online os formulários de registro para o evento em pipeline, precisamente no Hawaii, em North Shore. E, portanto, a todos os que nos estão a ouvir que pensam eventualmente em ir, portanto, aqui as inscrições fecham brevemente, portanto, se estão interessados numa aventura ao Hawaii e aproveitar para participar no 2012 IBA Pipe Pro, portanto, deverão ir ao site e efetuar o pagamento. Ainda relativamente ao campeonato de pipeline, portanto, também o IBA já mostrou, portanto, já colocou online os wildcards de Drop Knee. Portanto, curiosamente, Kainoma Gi vai estar curiosamente no evento como wildcard. Também Miles K vai estar aí, o campeão de 2010, campeão mundial Caesar Bauer, que também dá bastante espetáculo nesta divisão. Ora, este fim de semana vai haver um campeonato de bodyboard, portanto é a última etapa, portanto aqui numa praia junto à cidade de Lisboa. E nós vamos falar de seguida com portanto, o João Imaginário, que é o organizador portanto, deste campeonato, que nos vai falar um pouco aqui sobre o que é que se vai passar. Ok, João, então estás a organizar o Bodyboard Fest, não é? Ok, então e fala-nos um pouco aqui para o nosso programa, só um pouco mais sobre o Bodyboard Fest, para todos os ouvintes do Antena Radical, para perceberem um bocadinho, portanto, o que é, de um bocado o espírito deste campeonato e o que é que vai acontecer este fim de semana, no sábado, na Praia de Carcavelos. Então, este campeonato foi uma iniciativa de dois clubes, que é o Clube da Aquacarca de Carcavelos e a Associação Radical do Centro, que é ali da Praia Grande. Uhum. Decidimos juntar-nos e fazer um circuito em que dividimos as etapas por Carcavelos e pela Praia Grande. Uhum. Esta é já a quarta etapa, é já a etapa em que vamos coroar os campeões e pronto, a ideia do campeonato é basicamente preparar os mais novos, os nossos atletas mais novos, para a competição nacional, para os campeonatos que têm decorrido durante o ano inteiro. Uhum. Nós temos imensos atletas que correm as Esperanças, uhum, o Nacional de Esperanças, e estamos com... Pronto, e essa é uma iniciativa que surgiu muito para preparar os nossos atletas para eles terem um bocadinho mais rodagem. Fantástico, fantástico. E têm tido muita adesão? Temos tido bastante adesão, sim. Tanto na parte dos mais novos, como na parte também dos mais velhos. Depois acaba por haver aqui um cruzamento de gerações. Uhum. Temos aqui malta que também corre o Campeonato Nacional. Temos aqui malta que corre também os circuitos dos mais novos. E pronto, o engraçado disto é ver esta malta toda junta a interagir. Uhum. Muito bem, fantástico. João, o programa vai para o ar esta sexta-feira. E o que é que quem nos tiver ouvido estiver interessado, o que é que tem que fazer para entrar no campeonato? Então, quem estiver interessado é só mandar a inscrição lá para o nosso mail, que é aquacarca@gmail.com. Uhum. Mandar a inscrição com o nome, o contacto, a idade e qual é que é a categoria que quer entrar. Uhum. Nós temos três categorias, que é o feminino, o open e o sub-16. Uhum. Muito bem. Pronto, e depois é só uma questão de estar lá às 8 da manhã, fazer o check-in para confirmar a inscrição, e às 9 começa a prova. Muito bem. Ok, João, olha, boa sorte, tudo a correr bem e boas ondas. Então, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, um abraço. Ora, este foi o terceiro programa do Antena Radical. O Antena Radical é o programa mais recente da Rádio Antena Web, uma rádio em podcast com diversos programas. Aqui pode ouvir semanalmente informações sobre desportos radicais, nomeadamente desportos de ondas como o bodyboard ou o surf. Portanto, nós hoje abordámos aqui algumas notícias, bem como o evento que se vai realizar este fim de semana, e desafio desde já todos os interessados em desporto, todas as pessoas que gostam de fazer desporto, que passem por Carcavelos e, portanto, se juntem ao festival de ondas que vai haver, nomeadamente um campeonato. Também no nosso Facebook, em facebook.com/AntenaRadical, portanto, podem deixar os vossos comentários. Recentemente tivemos um comentário, portanto, precisamente um feedback de alguém que nos disse, ou sugeriu, aliás, que sugeriu que nós, portanto, abordássemos a temática do free surf, ou pelo menos falasse com alguns atletas que fazem free surf, obviamente por uma questão até de facilidade de informação, e também muitas pessoas querem saber sobre os campeonatos. Nós normalmente abordamos esses eventos. Mas fica aqui a promessa de muito brevemente abordarmos não só a temática do free surf versus os campeonatos, aspectos portanto, ligado a cada uma das a cada uma dessas situações, até porque há pessoas que gostam de campeonatos, há outras pessoas que gostam de ir portanto, fazer surf com os amigos, com a família, e portanto é uma temática sempre interessante. E dar destaque a talentos que normalmente não entram em campeonatos, mas que fazem o desporto pelo amor ao desporto, para estar com os amigos e por uma vida saudável. Portanto, muito obrigado por terem portanto, ouvido este programa. Deixem os vossos comentários na nossa página do Facebook, novamente facebook.com/antenaradical.com. Uma boa semana para todos, boas ondas, uma vida saudável para todos e até à próxima. Obrigado por ouvirem a Antena Radical, boas ondas e até à próxima. Olá, o meu nome é Nuno Pereira e este é o Antena Radical.